Tá 3171, cruzando nível 1 no 50. Tá 3171, cruzando agora nível 150, chama agora o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8, boa viagem. 1251, 1232, tá danado, tá 3171, boa noite. Confirmação, azul alfa. Azul alfa, uniforme eco. Alfa, uniforme eco, prossiga. Solicita atualização de reboque, pátio 3 para a posição 01. Foi copiado X-Pátio 3 para a posição 01, pátio 1, é isso? Afirmativo. Autorizado início de reboque, pode até. Não, foi uniforme eco. Azul, alfa, Zona Salvador, Azul Alfa de Romeco, pronto para ingresso no parque principal até a posição 01. Autorizado, chama término. Copiou Alfa de Romeco. Azul Alfa de Romeco, sim. Salvador, bom dia, CNM 2, informação Bravo, Guaracópia 360, São Paulo. Estamos confirmando, eu vou no 229. O CNM 2, para confirmar a saída da Guaracópia São Paulo, Guarulhos, bom dia. Bom dia, o CNM 251, saída prevista da Eula e da Morte, mas já temos sua cota, pronto. Eula e da Morte, na escuta, quando aproximando já da nação, Xané 6251, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, Pessoluna 0, Taubaté, nível 360. Decola Pessoluna 0, primeira curva direita, perfil de saída da El, Leda Motiva. Transponder 5474, controle em 119, decimal 8. Autorizado 3630 para São Paulo, Guarulhos, Pessoluna 0, curva direita, da El, Leda Motiva, Pessoluna 0, Taubaté. 5474, novamente. Negativo, 5474. 4754, Xenem 6251. Xenem 6251, correto, chama pronto acionar. Camarada, Bono 229, Bravo confere, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota plano de voo, nível 360. Decola Pistão 0, primeira curva direita, perfil de saída da Ela e da Motiva. Transponder 5475, controle 1119, decimal 8. Via rota do plano para São Paulo, comboio. Decolador no zero, primeira curva é a direita da El, Leda Motiva. Bacana 5475, transponder e controle apenas 198, gol 1229. Gol 1229, correto, seja meu chama, profissional 12 de moto, pessoal. Informando o técnico de reboque, na nave embarcada na posição 01, Vidal, bom dia. Bom dia. Salvador, Golf Romeo. Golf Romeo, Brasília. Bom dia, Golf Romeo no Pátio 3. Solicitando autorização de reboque até o Pátio 1, no posição 62. A gente foi tendo Pátio 3 para Pátio 1 na posição 062, vai aguardar só um minuto para o reboque, já inicia, inicialmente está autorizado até a série do Pátio 3. Positivo, sim, então iniciando o reboque até a saída do Pátio 3, confirmo o meu. Salvador, Golfo Romeu. Golfo Romeu pro senhor. Só no aguardo de autorização para entrada no Pátio 1, mano. Até o portão 062. Agilizando, dá presente, autorizado até a posição 062, reporta término, Golfo Romeu. Sim, Golfo Romeu, obrigado. Juno 229 Ciente, porta plano Tarso. Salvador, Golf Golf Romeu, informando o término, Redbox, Pátio 1, no posto 6, obrigado, bom dia. Bom dia, Golf Golf Romeu. Paulo, Salvador, são 3399, centro da Bravo, copia Guarulhos 340, 009. 3399, confirma somente o horário do plano. 0640. A gente ainda não tem o seu plano aqui ativo no sistema, entra em contato com essa linha para verificação. 9 para o SAC, só que na linha 0460, altera no galeão, e no 97 a bordo. Autorizado o táxi, está outra vez a posição 0612, Gol 1229. Lembrando que até o tráfego 0612, 1229. Solo 3399 está pronto, continente de acionamento, poderia iniciar as operações enquanto aguarda a autorização. 3399, aguarda mais alguns minutos. Não será possível, você tem que primeiro copiar. Ah, não tem, então. Então vamos aguardar. Está vendo o 229? Gono 229 tem condições de passar aí o piloto Yankee, que está rebocando, está pushbackando no 5. Autorizado, então o táxi é Patiuno até o ponto de saída da pista 10, via Índia, torre 1895, ajuste 1093 padrão. Confirmaçãoente o POB, por gentileza. 1149. Saindo do tráfego até o ponto de espera da pista 10 via Índia, Xenem 6251, quando chama, foi pronto no ponto de espera. Em 1118.95, ajuste padrão. Ajuste padrão. Salvador, muito boa noite, Gol 1229, ponto espera da 10 pronto. Boa noite, Gol 1229, a linha decola da 10, vento 340 graus com 3 nós. Decola 10, Gol Bom dia, Xenem 6251, ali mantendo 0. Ah, ele mantendo 0, Com 229, decolado aos 36, tinha um controle 19, decimal 8, com gol. 19-8, gol 1-2-9, obrigado, excelente dia. Flores Salvador, muito bom dia, gol 1-2-9, Uniquinhantos em subida. Gol 1-2-9, bom dia, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 36-0, após 2000, passou direto Leda, após Motiva. 2000, voa Leda, autorizado 360 após uma morte. Voa no 229. É 3399, estamos em coordenação com a sala IS, a mesma já identificou o seu plano, porém não temos aqui no nosso sistema. Assim que a strip for gerada aqui, será paga a cópia. Sim, está 3399, acabamos de receber aqui o seu plano, só um minuto, e assim que possível será paga a cópia. Obrigado. Tá 3399, pronto, cópia? Pronto, cópia, tá 3399. Tá 3399, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 320. Decola pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Transpondo 5515, controle em 1119, decimal 8. Atualizado Guarulhos, 320, via rota plano de voo, decola 1-0, curva direita, da El, Linda, Mótima, transponder 5-5, controle 1-1-9, decimal 8. Apenas a transição Motiva. Mótima, ciente, da 3399, tá no 09, pronto para que tiver funcionamento. Ciente no 09, ciente, puxa funcionamento, chama pronto, táxi. Chamará pronto para o táxi, da 3399. Salvador, o gol no 229, alguma quantidade de voz direta Motiva? Faz coordenação com a rede, gol no 229. Desculpa, tá guardando. 251. Controle som. Controle som. Salvador, o sinal 6251, bom dia. Cruzando 1810. Na pessoa para Motiva. 36251, bom dia, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 36120, após 2000 pés, voe direto Leda, após Leda, posição Motiva. Após 2000 pés, Leda, Leda, Motiva. Voo 1229, autorizado pelo Centro Recife, Pro de Motiva. Motiva, muito obrigado, no 229. Uno 229, chame Centro Recife, frequência 1-2-5-1-0, alternando 1-2-3, decimal 8. 2-5-1 e 1-2-3-8, Uno 229, obrigado, excelente dia. Igualmente. Tan 3-3-9-9, autorizado táxi, via parte 1 no Índia, ponto 0, chama 3. 118 decimal 95, ajuste de altímetro 1013, padrão. Taxi via parte 1 no Índia, ponto 0, Paulo, bom dia, é Oxané, Costa, novembro, é Zubu. Oscar, novembro, Zulu, prossiga. Novembro, Zulu, será reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 5. Foi entendido, pátio 3 para a posição 05, Oscar, novembro, Zulu, autorizado nisso, reboque, reporta na série do pátio 3 para ingresso no pátio 1. Ok, repassará para ingresso do pátio 1. Torre Salvador, muito bom dia, está 3399.0 pronto. Bom dia, está 3399, a linha decola da 1-0, vento 360 graus com 2-9. A linha decola 1-0, está 3399. controle SNS 6251. Você aproximou, Ivan? Lógico, com retífico, deixando SNS 6251. Não autorizado, direto Motiva. Motiva, hoje não é bem 251. 19, obrigada, bom dia. Salvador, muito bom dia, tá 3399, decolou da El, passa 2000 pés. 3399, bom dia, contato radar na decolagem, vou para nível de voo 320. Após 2000 pés, voe direto Leda. Após Leda, Motiva. Central 320, após 2000 pés, voa Leda, Leda, Motiva. 3399. Motiva, confirmando. Quente, voa direto após Leda, Motiva. 3399. Sala Salvador Azul 4040, solicita com 3200, Serra Bravo. Azul 4040, autorizado. Serra Bravo, Charlie Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 320. Decolo no zero, primeira curva direita, Arbor Elefa. Transponder 5510. Controle em 119, principal 8. Confim, 320, conforme rota do plano, decola no zero direita, Arbor Elefa, saída, 55 no zero, transponder, controle 198, azul 4040. Azul 4040, correto com o planejamento, chama para o sinal 08. Chama na pronta, 4040. Controlo, rota na frente do grupo, para o resto do pátio principal, policial. Também é 2519, 1, 2, 5, 8, primária? 2510 primária, a secundária 123.8. 251, 232, boa, 65. Bom, vamos. Gente, autorizado, autorizado imenso, não bate 1 até a posição 05, repórter término, ótimo, 90 do Lula. Projeto 3399, pode ir lá, pode ir lá? Mais coordenação com o Recife, então 3399. Rápido, escuta, obrigado. 399, autorizado direto Mótima. Direto Mótima, tá 3399, muito obrigada. Sou novembro, Zulu, bom dia. Bom dia. Salvador é azul alto. Azul alfa, que vai tirar pra cima. Já coordenado com a infra-aero?